de ser bonito, há de ser... Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. E para aqueles que quiserem ouvir os programas passados, www.acasadapedra.com.br, onde também vocês encontram um material extra a respeito dos temas aqui abordados. Altivo, construirei nosso ninho nas paredes do penhasco. E eu, Renato Tavolieri Filho, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, com vocês. Casco, nas pedras de uma caverna, vou deixar a nossa história. Eu gostaria de conversar com você sobre um assunto importante, já que isso aconteceu algumas vezes e voltará a acontecer. Aconteceu na Semana Santa com a segunda parte do Jesus Christ Superstar, que já está lá no site, e vocês podem, para quem não teve acesso e se interessa por esse tipo de material, então é só vocês irem ao www.acasadapedra.com.br e vocês podem ter acesso lá, um botãozinho piscando, questão de sensibilidade, ter acesso a esse material passado. O que aconteceu? Foi Sexta-feira Santa, nós havíamos programado a apresentação da segunda parte do Jesus Christ Superstar, mas acontece que tivemos a missa solene da Semana Santa, que sem dúvida se prolongou, e aí o nosso horário se foi. Portanto, isso vai acontecer várias vezes. Esta é uma rádio educativa e ela tem uma programação muito variada e muito, muito rica. Não só com esses eventos, alguns eventos oficiais também, como também a programação de toda a jornada esportiva com o Campeonato Mineiro e com toda a equipe específica e muito competente aqui da nossa Rádio Melodia. Portanto, o que nós pensamos fazer? Como nós temos a opção de gravar o programa aqui no estúdio, nós vamos gravar o programa mesmo que ele não vá ao ar. E depois colocamos online, para que vocês não fiquem com um programa a menos, ou então, no caso, por exemplo, de ser uma sexta-feira, que tem um tema específico como Semana Santa, não teria sentido se colocar na semana seguinte o Jesus Christ Superstar. Então vocês terão sempre essa opção. Vocês ficam com a Melodia FM, ouvem a nossa programação, acompanham a jornada esportiva e depois, em outro momento, vocês podem ir a esse endereço e lá encontrarão o programa para que vocês não percam e estaremos juntos. Isso vai ser muito prazeroso e nós estamos fazendo isso para que você continue assim participando, como temos recebido algumas comunicações, alguns e-mails, alguns contatos. Um deles, inclusive, de alguns professores de Três Corações, solicitando que falássemos alguma coisa, ou tivéssemos alguns programas, a exemplo do que tivemos na terça-feira com o César, aqui falando da área empresarial. E eles pedindo que nós falássemos da questão da sensibilidade na educação, que inclusive é a minha área, e eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto o nosso foco, como sempre, é a música, e hoje fechamos com música. Nesta semana nós trouxemos como tema primeiro, em termos de música, o jazz, mas o jazz do ponto de vista dos grandes vocalistas da atualidade, que de certa forma trazem o espírito dos grandes vocalistas do passado e vem nesses cantores renomados já e consagrados no tempo os seus modelos. Tivemos a Jane Monheit, tivemos Michael Bublé, Michael Feinstein e hoje uma cantora inglesa polêmica, irreverente, mas extremamente original e, por incrível que pareça, adorada pelo público jovem, acredito que pela maioria deles, que talvez nem saibam que ela é além de cantora, compositora, ela compõe todas as suas músicas e a sua escolha, a sua opção é o jazz. Ela envereda por vários caminhos dentro do jazz, blues e também alguma coisa do soul, mas às vezes ela vai por raízes mais do Dixieland. Ela é bem eclética em termos de opção de jazz, é a sua paixão. Isso é demonstrado no seu show, no formato do show, e nós trazemos um show dessa cantora hoje. E ela é considerada por muitos críticos uma nova Billie Holiday, apesar de toda a polêmica que ela gera, a exemplo inclusive dessa grande cantora Billie Holiday, que é um ícone da música jazzística. E a Billie Holiday tem aí, acho que muitas candidatas, uma delas também é a Madeleine Peru, que por durante muito tempo seria a nova Billie Holiday. Mas agora a Amy Winehouse é a cantora que trazemos e vamos iniciar essa sua apresentação. Eu não vou interromper muito, mas eu volto para colocar algumas coisas sobre ela, alguns comentários, que eu acho que isso é importante. Eu não gosto de interromper shows, mas no caso, acho que vai ser necessário. Até mais. Yeah. That's always dangerous. And everybody said, man, and I've been thinking, can we be alone? Can we be alone? When will we get the time to be this free? When will we get the time to be just free? Oh, We're here to sing, oh, sing today. That's silence, I'll contend that everyone gets. Tears disappear as soon as the sun sets. It's fierce in my dreams, sees in my gut. He floods me with dread, soaks in my soul. He slams out my eyes by the man. Pour myself over him. But I wake up alone. As far as my heart, I'd rather be restless. Second I stop, sleep catches her up and I'm breathless. This aching in my chest, 'cause my day has done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stay on my forehead. That's all I can do is go ahead. When he comes to me, I'm terrified. Under blue light, he gets fierce in my traces and my guts. He floods me with dread, soaks his soul. He swims in my eyes by the bed, pouring myself over him. I'm on smelling it, but I. Love. E essa é Amy Winehouse, essa figura única, singular em tudo, não só no seu comportamento, mas na sua composição e na sua forma de cantar. Ela é única, ela é originalíssima. Mesmo o seu jazz é um jazz muito pessoal, embora ele seja reconhecido até pelos jazzistas dos Estados Unidos. Eu assisti a um documentário que acompanhou um dos DVDs dela com um show ao vivo, e nesse documentário, nas entrevistas, apareciam alguns músicos americanos surpresos. Como é que é possível que essa menininha de 28 anos, de origem judaica, ela é de família judia? Ou seja, como é que essa menina pode reproduzir, tanto na voz, quanto no jeito, na ginga, no balanço, na sua composição e nos seus arranjos, em todo o seu tratamento, uma música de jazz que, em muitos casos, nem nos redutos originais do jazz hoje está sendo feita com tamanha criatividade e originalidade. O que se pergunta é se ela, devido à sua vida um tanto conturbada, vai ter pique para continuar com a qualidade que ela teve no princípio da carreira e que agora ela deu uma certa parada em termos de produção nova e de uma energia maior na sua carreira. A exemplo de Billie Holiday, nós torcemos para que não aconteça o mesmo e que ela consiga dar a volta por cima, porque é uma artista que tem uma grande importância, porque renova o estilo e o torna popular junto à juventude. Que vocês assistam agora, assistam e ouçam, assistam com a mente e ouçam com os ouvidos o resto do show. Yeah. Thank you. enjoyment of. I wanna get with you, baby. Oh, don't you know you're amazing, amazing, amazing, baby. Oh, yeah. Oh, don't you know you're amazing, amazing, amazing. Do me. Where the fuck did you pull that? Need to dance there. reunions don't make a thing. Will I have you again? I'm in a total man, you honestly. Let your lips and I so come in. And then you notice a little happy bird. My stomach dropping, my lips chant. Yeah, you will shrug and ask the words to truly stop the night and fight. I cheated myself like I knew I would. Thank you very much. Thank you very much for having us. This is the last song we have for you, so thank you for having us. Just look at me, yes. You thought I didn't love you when I did. I believe you played me out like that. No, you ain't worth your sins. Just one of them girls you can. You can't keep lying to yourself like this. You play. Lawyer, hope you didn't catch a 10. Hope you're fine, alright.